continuo salutando em custódia do que canta. Amadurecemos com os danos, não se engane com os anos. Vivendo e vivenciando com derrotas e vitórias. É tremendo o tamanho de toda reviravolta. Bondade e ruindade rondando a nossa volta. Escolhas certas e erradas, enigmas que apavoram. Não gostou, bota pra fora, cerca é moldada toda hora. Então esquive, evite que cavem a sua cova. Cada quadro legal, cada escada sinal, o inverso da história. História é real, louca, a vida curta, não chega ao final. A história no mundo é uma vida real, direito penal. Sem restrição, as mulheres cadeia de naipe mansão. Afinal, que difere, bandido ladrão. Se o país tem seu rumo, cofre da união. Emprego unitário, de terça a terça. Aplique e dispare suas ideias na mesa. Agiu diferente, então que assim seja. Me comendo uma track com diversas e a breja. Como chegar ao extrato, que o cachê já foi pro espaço. Concentrado na encolha com a boa do mercado. Cotidiano cinzento, sangrento a todo lado. Momentos tensos, massacres com M de macabro. Como correr dessa sequela, essa esquerda sofre a queda. A direita já tá na reta e a estreita jamais dá trégua. Não é que falta regra, terrores cercam a terra. Horrores se opõem às trevas e opositores se julgam a lei da selva. Enquanto tudo vai passando, seguimos aqui cantando, contendo, contando. Todos que amamos, mostrando a realidade. E aquilo que honramos, se não aparecer na mídia, mandamos o recado pelos canos, igual comercial da Manco.